faz mola, mola, mola, pega, pega, pega, mola, mola, mola, separa lá, mola, mola, mola, pega lá, mola, mola, mola, pega todos os dias, pega todos os dias, pega todos os dias, ela pula muito. Bola, mola.